llamado Pioneer Pasilla. Pronto, copy. Pronto. Galeão autorizado, 360 nível. Decola pistola zero, curva direita. Perfil de saída da EL, Leda após Irume. Upper November 857 Aerovia, após conforme rota do plano. 51-05 é o transponder 120, destino 80, controle. Dando pouso no 505 e até o regresso. Correção, pronto, portão 7. Nada. Júter Hotel Delta, cópia. Autorizado RMAR, RMAR, 500 pés, decolagem com prusco para sobrevoo na paralela, acionado 0131, torre 118.95, controle 128. Agora remetido aqui no Papa Mike. 6 quilos Papa Mike, suba para 2000 pés, chave controle no 208. Subindo para a mão de 2000 pés, chamando o controle 208, quilos Papa Mike. A Livre sabe, Juliette Bravo Delta, mais à frente, caso necessite, eu vou ter que vetorar o senhor devido à aeronave que está mantendo o PC, agora passando em Cabole, é um 4-4. Positivo, está livre TAP e está livre de Zino 060. Zino 060, não tem? 060, reporte quando ideal. 070, positivo, está mantendo. O Juliette Bravo Delta, eu recebo aqui o 060. Ah, eu vou reportar aqui, então, com a saída de 1.40. Muito obrigado, estou batendo o 70 aqui, 070, e vou informar quando for descida, valeu. Ed. O Vitor Lima X-Ray, aciona identificação, descida ao nível de voo 050 quando no ideal, da presente está livre, Duna. Autorizado, Vitor Lima X-Ray. Exulo 90, pouso autorizado, pistão no 7, vento no 40 graus, 9 nós. Pouso autorizado, 90. É 255, completa final, torre 118, decimal 95, bom pouso. 1295 é a torre, obrigado. Até daqui a pouco. Passando no 7-0-4-2-0-7. O 4207, ciente aguardando o teste de comunicações. O Conde. R6255, bom dia, estabilizando no LS-110. 255, continua a aproximação, guarda a autorização de pouso. Continue a guarda, 6255. 9-0, inicia curva para sair da Conde após 3 mil pés. Iniciando curva para sair da Conde após 3 mil. Controle, trilho para tomar que atingiu 2 mil após a arremetida da 1-0, para novo procedimento, aguarda orientações. Eu quero Papa Mike, agora curva à esquerda, para o 320, 320, limite 7 minutos na proa. Curva à esquerda, 320, 7 minutos da proa, quero Papa Mike. Controle o Lima Fox, vai iniciar a curva para 3 mil, pode aprovar direto Conde? Lima Lima Fox, direto Conde. Azul 4207, agora concentra o Recife, frequência no 25, decimal 1, secundária 133, decimal 25, bom voo. 25, 133, 25, 4207. O Fotera 2000, eu cruzando o nível de voo 190, chama o centro Recife na frequência 125, decimal 1, secundária 133, decimal 25, bom voo. Pouso autorizado, pistão 10, vento 120 graus, 109, 6255. Livre pouso 90, 6255. Meio, livre acionar, chame pronto para o táxi, portão 07. Boa tarde. Alerta, bom voo. Península, November. Sete Bravo Delta, descida está livre até 3 mil pés, o ajuste no 016. O Papa Romeo Kilo, Papa Mike, esquerda para a 280. 280, limite mais 6 minutos da proa. Curva esquerda, 280, mais 6 minutos da proa, Kilo Papa Mike. Siga. Decolagem por conta e risco, informe fora do solo, Vitor Hotel Delta. Fora do solo, Vitor Hotel Delta. Delta já fora do solo, visual com a nota. Sente, Vitor, até o Delta. Inicialmente vai fazer sobrevoo em qual local? No colégio Lauro de Freitas, ao norte do aeroporto. Ok, prossiga para o local de sobrevoo, mantendo a escuta da torre. Vai manter a escuta permanente, eu duvido até o Delta. T45, alinha e mantém a parte do hotel. Eu chamei a 225, solo 54, direita 121, décima 1. Direita 211, obrigado. Vitor Lima X-Ray, 3 mil pés, ajuste no 0, 1 no 6. 3 mil, 1016, Vitor, Vitor Lima X-Ray. Cadê o próprio pioneiro? Gente, voo no 556, táxi via Pátio 1 no Índia. No ponto espera, chame torno no 895, ajuste no 0 no 6. Ponto espera, dá um lugar, voo no 556. Voo no 556 via Índia, ok? Bom dia. Panamá 2255, bom dia, táxi Alfa, mantenha a cidade da Juliette. Via Alfa e vai informar essa Juliette, 625. Delta Fox, confirme parte que se encontra em pista de decolagem. Autorizado, Alpha Fox, ingresso no site, a patrulheira é pronta. Pioneiro 45, decolou 56, chama o controle 120, décimo 80, bom voo. 208, muito obrigado, uma ótima tarde. Ação no transporte 5104, controle de Salvador 1208. Tá, proa 230, aguardando o último vetor para interceptar. Esquerda, pode repetir a proa, por favor? 230. 230, aguardando para interceptar. Tudo para o papo. O Delta Fox Trust, por gentileza, faça um novo cotejamento, salvo Clarice A1. 5, saída coral. O pioneiro 45, contato radar na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 1900, saída coral. Subindo a uma centena no perfil da coral, pioneiro. Romeu Juliette. Canal 6255, Juliette, porta 109. Juliette, mais 9, obrigado. Papá, papá, Mike, Juliette, Romeu, prossiga. Juliette Romeu, está livre a proa do CAB, passando após o marcador externo para não interferir com a aproximação. Mais Juliette Romeu. Mais Juliette Romeu. Bom dia, com o 556, ele mantém no zero. Bom dia, ele mantém, agora tem que ser. Do Cepeda. Livre, Juliette Bravo Delta. Obrigado. Pelo Papa Mike, completa esquerda na proa 150 para estabilizar a reposta no localizador. 150 com a esquerda para estabilizar a reposta no localizador, pelo Papa Mike. Tá forte, direcionar chama para o táxi. Relacionamento, chame a torre 1895. Rotária 2733, informação em curso Lima, aguarde cópia. Afirmo, chame pronto para o táxi, rotária 2733. Vitor Atorelso, reporta para abandonar o local e prosseguir paralelo. Reportará para quando abandona o paralelo. Autorizado Coral, pioneiro 45. Autorizado Coral, pioneiro. Polo 556, decolagem autorizado, vento no 20 graus com 10 nós, mantenha reta até 3 mil pés. Repórter. Livre decolagem a 10, mantenha reta 3 mil pés. Gol 956. 95. Compensar por força ILS, Maratur, 1895, pelo Papa Mike. Vertical da BR-324, com Fernando Simbra, vai com proa do CAB, o Mike Juliette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu, repórter na vertical, local do CAB. Sim. Mais um procedimento. Aquilo Papa Mike. Ok, repórter iniciando a remetida, aquilo Papa Mike. Repórter iniciando a remetida, aquilo Papa Mike. Sua identificação desse mapinha nível 050, vigilando essa chegada amarela. 20180. Lima, Lima Fox, prossiga. Mané, me escuta, até a limite da terminal Salvador, ok? Sim, eu solicito que você vai ficar com a para o 290. Mantenha o 190 inicialmente, aguarde. Controle voo no 556. Voo 1556, contato radar na decolagem. Mantenha o nível 360. Saída da Elba. Juliette, eu acho isso que afirmo. É, aguarde um minuto, cópia, ok? Obrigado. Ok, gente, estou coordenando junto ao controle Salvador, um minuto. Obrigado. Voltaria 2733, copia. Voltaria 2733, Galeão, Serra Bravo, Golf Lima, nível 1900, via Golf 677, até Charlie Vitor Lima, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 1-0, perfil de saída Coral, curva à direita. Transponder 5034. Controle Salvador 120, decimal 80. Voltaria 2733, cotejamento correto para início do táxi, chame a torre 1895, ajuste no 015. Faça aproximação, chame torre 1895. 1295, bom trabalho. 7 Bravo Delta, desse mantenha 2000 pés, autorizado final do ILS X-Ray para pista 1-0, reposta no curso do localizador. Positivo, livre 2000, reportará no localizador, Juliette Bravo Delta. Mike Juliette Romeu já no local de sobrevoo, totalmente condicionado e mantendo escuta permanente em SGS. Mike Juliette Romeu. Escuta para informação de voo e alerta, Juliette Romeu. Reporta no hotel, o Fortaleza 2733. Para no hotel 2733. Sim, Juliette Osquist, pronto, cópia. Sim, mas... Juliette Osquist, voo local 040, nível decola da 17, curva direita, saída arbor, após direto conforme o plano. Transponder 5140, controle Salvador 1208. Negative, sir. Maintain Maria Arrival. Fazenda 7CQ, number 3 for approach, following Airbus 320, 12 miles, 15 miles, 12 o'clock, 15 miles, passing flight level 110. Roger, number 3, se chame a torre, em 1895, confirme PLB? Sim. Lima Fox, submantenha nível 210, chame Centro Recife, 126, decimal 85. O 4463, confirme nível para Ilhéus. 260. Gente, aguarde cópias do 4463. É, confirme o seu nível inicial, primeiro nível, do 4463. Ok, gente, então o senhor vai prosseguir inicialmente 1000 pés no corredor axé, confirme. É, então no caso o nível do senhor seria 140, confirme. Azul 4463, aguarde, vou coordenar junto ao centro, ok? Aguarde. Ok, confirmo. O senhor solicita 220 ou 140? Confirmo. 220. Ok, gente. 220. Coordenarei agora. 220. Alfa S. Salvador, Alfa 0733, na altura para a cruzamento de diante do circuito. 020, quilo Papa Mike. 020, curva esquerda, aquilo para o papai. Guardião 01, qual atitude que mantém? Guardião 01 está 510. 510, seguinte. Reporte rotatória. Reportará rotatória. Localizador Juliette, Bravo Delta. Bravo Delta, qual foi a altitude que você está mantendo? 2000, senhor. Pra complete a aproximação, chame torre 11895 com volta. 1895, vou reportar esse transponder que está com a ligação errônea, ok? Gente, eu estou desconfiado até que é o meu radar, comandante. Eu sou o terceiro tráfego que aproxima e eu recebo a altitude abaixo do que os senhores estão declarando. Mas se eu puder verificar o seu também, agradeço. Bom voo. Positivo, verificarei. Obrigado, amigo. 1-2-0-2-9-0, mantenha até 3.000 pés. 208. Papa Romeu, Alfa Fox. Juliette, Bravo Delta, passou Duna, reporta na Simbra, pouso pista 10. Sim, Juliette, Bravo Delta, reporta no Simbra mais travado. Delta, reporta. Lote. Contato radar, mantenha nível 1-5-0. Após 3 mil pés, esquerda na proa de Conde. Após 3 mil, esquerda Conde, o Alfa Fox. Pelo Papa Mike, curva esquerda, proa 300. Curva esquerda, 300, pelo Papa Mike. Era 2733, confirmando, você vai prosseguir taxa via Juliette, ok? Inicialmente, após Índia. Juliette, Alfa, Juliette, Índia, 2733. Controle, Guardião 01 na rotatória. Guardião 01, atenta tráfego na curta final no circuito de tráfego Salvador, completo, chame torre 11895, bom pouso. 11895, 01. Azul 4463, informa que o centro Recife não possui seu plano de voo e estamos em coordenação junto à sala de tráfego, que aguarde. Mantenha a posição para o Patango Eco, Delta Fox. 2-1-6, autorizado via chegada Mária, 2000 pés, ajuste 1-0-1-6. Autorizado final do ILS X-Ray, reporte no curso do localizador. ILS X-Ray, reporte no curso. Piso 1-0, perfil de saída Puca, transição Caju, curva esquerda. Transponder 51141, controle Salvador 120-80. Autorizado Marcelo 350, vai pesolou no 7 horário DCT. Decola no 0 na Puca Caju com primeira curva à esquerda. O transponder 51141, controle 1208, gol no 864. Gol no 864, cotejamento correto, chame pronto. Vai chamar pronto no 864. De cruzamento através do aeródromo para sobrevoo em Lauro de Freitas, Mike Filha de Romeu, totalmente condicionado. Gente, prossegue o farol de Itapuã, mantém posição no farol de Itapuã, aguardando a autorização do cruzamento do campo, a gente ainda vai coordenar com a torre, ok? Ok, manter a espera no farol de Itapuã, coordenação com a torre, Mike Filha de Romeu. Veio a senhora identificação, desse mantém nível 050, vigilância, chegada maré. 050, vigilância, 356. Azul, Fazenda 76, descendimento em flight level 050. 050, descendimento em 4076. Pelo Papa Mike, curva esquerda até a proa 280. Curva esquerda, proa 280, pelo Papa Mike. Aquilete Romeu, chame torre em 11895. 11895, mais Aquilete Romeu. Sim. Pela passagem da mesma linha, batendo essa proa. Salvador, escuta do Papa Mike, Aquilete Romeu. Afirmo, Mike, Aquilete Romeu, intenção. Keeping Jitter 0 knots, Azul 4, 0, 7, now, 576. Roger, reduce it 10 more knots, please, 210 knots now. Okay, so now you reduce to, flight level 180, is it good for you? Yes, sir, thank you very much. Sure. Azul 4463, na escuta. Yep. sobrevoo, coordenado 14, partida de Romeu. Ok, inicialmente mantenho o farol de Itapuã, aguardando para prosseguir com o cruzamento do campo. Estou com o tráfego, vai iniciar a decolagem da 97, vai curvar à esquerda com a proa do litoral nordeste. Mantenha sobrevoo na vertical de Itapuã, aguardando a autorização. Vertical de Itapuã, aguardando mais do Leandro Romeu. Direto Bravo Delta foi 1-2, 1-2, 1 decimal 1. O Eco Delta Fox, decolagem autorizada, pista 1-7, vento 1-2-0 graus, tráfego com opção 44, mantendo espera no farol de Itapuã, irá interferir com a decolagem. 0, tem 3 tráfegos na próxima frente, instrumento vai ser o número 4. 04, 280. Juliette Bravo Delta ciente, 43. Oxana 6213, copia. Copia, Oxana 6213. Oxana 6213, Galeão aprovado, nível 360. Decola da pista 10, perfil de saída da Eoleda, DCT Irumi, Upper November 857, após conforme a rota do plano. Transponder 5125, controle Salvador 1208. Papa Tango, Juliette, Oscar Whisky, estacionado e pronto para o ataque. Reporta na Papa para ingresso, Juliette, Oscar Whisky, o ajuste na 0, 1-5. Acredita, iniciar o ataque. Sensor descent, my danger, 1000 feet. Report when established, clear to ILS approach. Could they confirm the altimeter setting? 1016. 1016, attention. Delta Fox, reporta visual com tráfego informado no farol de Itapuã. Delta Fox, farol de Itapuã com tráfego. Reporta visual com mesmo. Torre 1895, bom ponto. Torre agora ajustado com 1016 essa altitude, obrigado, uma boa tarde. 63, na escuta do salão. Eco Delta Fox, chama o controle 120 decimal 80. 120 Delta Fox. 03733 decolou 115, chama o controle 120 decimal 80. 120 80, Fokker 2733, controle, obrigado. As condições visuais, corredor Axé, reporte farol da barra, Eco Delta Fox. Delta Fox, reportará o farol da barra. Missão 3-2, no meio. Continue aguardando a autorização de pouso. Guarda a autorização. Guarda, vocês podem fazer o retorno na pista e voltar para o grupo ou padrão. Confirmo, Juliette, Oscar Whisky. Ok, está autorizado o backtrack. Reporta novamente para o pronto táxi. Até a pista fazer o backtrack voltar? Afirmo, tá livre. 3-10 no meio, checa o trem livre pouso na 0, 1-3-0 graus, 10-9. Trem está baixado, checado, livre pouso na 10, 3-2 no meio. No 5, autorizado final do ILS aqui para ir para a pista no 0, gol 1962. Sete perfil, 1015, cruzará estabilizado. É o BT do plano, o Vitoli Max 3. Dido 1550, aguarde cópia, ok? Estão em mais 10 minutos. É que Juliette Romeu Torres. Como é que Juliette Romeu Torres? 1895. established the procedure ILS 04076. Please approach, call now Salvador Tower, 118.95, good day sir. Okay, 118.95, sir, that's 04076, have a nice job buddy. Mafia. Vai agilizar, grazie. Salvador Tower, Cardo, good morning, Azul 4076, established on the procedure X-ray 10. Azul 4076, continue approach, expect to take to the runway. Continue approach, standing by, landing clear, Azul 4076. Na 3016, sala 18, direito, no 211. 211, obrigado. Solo, bom dia, tá 3216. Bom dia, tá 3216. Ataque de Alfa, mantém a da Juliette. Alfa, da Juliette. Proa Papa Mike, curva à esquerda até a proa 190. Curva à esquerda, proa 190, aqui no Papa Mike. Descendo o cruzamento, Mike Juliette Romeu. Gente, agiliza, Mike Juliette Romeu. Para o táxi, 180 a bordo, alternativa João Pessoa, 2 horas e 17 minutos. Juliette Romeu. Sente, doutora Taurasi. Bom. Quanto espera? 2295, 184, obrigado. Juliette Romeu. Azul 4076. Clear to land, runway 10, wind is 130 degrees, 109. Clear to land, Azul 4076. Pioneiro 45. Pioneiro 45, serviço radar encerrado, chame controle Ilhéus, 120.1. Eco Delta Foxtrot, fez chamado de pouso em Cairo. Moro 535, copiado. Frequência livre da coordenação própria. Bom voo até o regresso. Siri, perdão. Estabilizado, 962. 962, complete a aproximação. Chame torre 118.95. 895, boa tarde. Pelo Papa Mike, para interceptar o curso localizador à esquerda, pro A160, reporte estabilizado. Pro A160, reporte estabilizado, pelo Papa Mike. É de Bravo Delta, táxi lento até a saída do Passo 3. 210-6356. Ponto espera 90, pronto. 7-864, mantém ponto de espera. Mantenho 964. Ponto squad ruim. Descendo, 6356, vai atingir 5.000. Está 0.50. Após ITAP, se mantém 3.000 pés, ajuste no 0 no 5. Oxané, 6356. Pode estar 3.015, 6356. Na Lima, chama o ator no 8. Azul 4076 test approved by Alpha Hotel of Juliet. Alpha Hotel of Juliet, Azul 4076. Sim. Prezado libera o sobrevoo, mantém proa whisky para sobrevoo Cidade Baixa. Sim, Vitor Adelota, proa whisky sem interferência com o eixo da sinal 1-0. E mantenha a escuta da torre agora a transferência ao controle. Victor Hotel Delta. Transferência com 1-0 para o Whisky, aguardando para a transferência controle Victor Hotel Delta. Delta Zulu 44, Alfa Delta Alfa. Decola da pista 1-0, perfil de saída da EL, curva direita, Leda e Dev. Transponder 5152, controle Salvador 1208. Pro Oceania 254, Santos Dumont, 560, decola na da EL. Dev, Leda, curva direita, o Delta Zulu 44, transponder 2, controle 208. Oceana 6254, confirmando saída da EL e da Bidev. Da EL, Leda, Bidev. Nado, Leandro, 2.4. Oceana 6254, cotejamento correto, chame pronto. Demorado. Victor, Charlie, hotel, contato radar, mantendo uma centena. Vou indo na prova da posição Bonf, aguardando chegada a Bonf e reporte descida. Mantém então o produto VOR, repasse para a descida, Victor Charlie Hotel. Sobre o filho Papa Mike está estabilizado no local de saber. Pelo Papa Mike, complete a aproximação, chame a torre em 1-8-9-5. Compreendendo a aproximação para a torre 1895, o que ele falou mais. Grato pela torre. Roading position, azul 4076. Trolha, Papa Romeu, Victor Hotel Delta. Victor Hotel Delta, prossiga. Cajazeira, mantém 500 pés para sobrevelocidade baixa, 73 km, 1-0. A separação visual com o tráfego de instrumentos. Reporte na vertical do local do sobrevoo, Victor Hotel Delta. Eu passará no local do sobrevoo, Victor Hotel Delta. Controle Salvador, solicita 2-0-2-3-3, solicita novamente o desvio pela direita. 7-3-3, livre de desvios após na proa de Coral. Entra após Coral, 2-3-3. Charlie Hotel, autorizado, descida até o nível 050. Canel 6356 para interceptar o localizador, curva direita até a proa 1-50. 3-7-4-3-5-6. Corrigindo, direita 1-40, 1-40 é a proa mais suave. 1-40-6356, forma não estabilizada. Autorizado, 1-40 graus, 10 graus. Decolagem, gol 2-64. Zulu 1-0, Taubaté. Seria até melhor, né? Mas tá ok. Eu vou coordenar junto ao centro. O senhor tem condições de fazer uma CHG? Não, não era mais. Tá, eu vou coordenar aqui junto ao centro. Obrigado. Por favor, 076 Ground. Ground control, go ahead. You are waiting because your gate is occupied, okay? Stand by, please. Roger that. We are stand by, the gate is busy. Yes, affirmative, it's busy. No problem, please. Azul 4463, posição 01, solicita a atividade da sala. Azul 4463, livre acionamento, chame para o Toro Cast. Deixa o trânsito, vai para o Toro Cast, que vai para a sala. Decolor 2000, chama o controle, 128. 208, boa noite, 64, boa tarde. Ele boa tarde, boa noite, 64, para decolar na sua escuta. Boa noite, 64, contato radar, com a nível 350, saída PUCA. 350, boa noite, 64, na PUCA. Autorizado, 6356. 6356, reduza para velocidade de aproximação, desça 2.000 pés. Autorizado final de autorizado final do ILS X-ray, reporte, corrijo, chame torre, 1895 bombou. 295, 356. Leda Monte, Nadael Leda Monte, ó. A rota é o Peso 10, Papa Alfa Índia, após conforme a rota do plano. 5157, o transponder, controle 1208. 5150, bola da 10, a rota é a frente, aí direto para 2500. Nadael Leda Monte, 1157, controle 1208, é o gol 2067. Gol 2067, cotejamento correto, também pronto. Tudo para informação de voo e alerta. Autorização de pouso, reporta passando o timbre mais travado. Reportaremos, mandando ao pista livre 356. Chamo, boa noite, 64, obrigado. Gol 2067, livracionamento chama pronto para o táxi, portão 10. 230. Boa tarde, passarelo 2230, sua identificação, desse mantém a nível 050, vigilância, chegada a mar, chegada a man. 050 na man, 2-3-0. Final da 1-9-7. Kill Papa Mike, livre pouso 1-7, 1-4-0 graus, 0-9-9. Livre pouso 1-7, Kill Papa Mike. Reporta no Papa Juliette, Oscar, Uisk 1-0, 1-5, no ajuste. Paulo Salvador, azul 4463, solicita a instrução de táxi, está com 1-2-3 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Salvador. Salvador, confirme a autonomia. 3 horas, 0300, azul 4463. Azul 4463, táxi via Índia, no ponto de espera, chame em torno 1895, ajuste no 0-5, bom voo. Ajuste no 0-1-5, livre táxi de Índia, chama a torre 1-1-2-1-9-5, obrigado, boa tarde, azul 4463. Azul 4076, taxi approved by Juliet to gate 01. Ok, Juliet, by gate, until gate number 1, azul 4076, thank you. 5-6, checa trem, entre pouso, vento na 3-0 graus, 0-9-9. Livre baixado, checa, 356. Tempo para 07-9-6-2. Torre Salvador, muito boa tarde, azul 4463, ponto ponte dela, pistola 0. Quer avisar o contrato nacional, azul 4462? Afirma, azul 4463. pode tráfego na final autorizado, vai alinhar e manter, azul 4463. Pode tráfego na final ali e manter, azul 4463. Noite 164, solicita dispositivo, coordenação, pós chamo, voar, Maceió. Turno 864, aguarde. Muito grato. Solimax 3, copia. Solimax 3, Recife aprovado, nível 090, via Golf 677. Decola da pista 10, curva à esquerda, perfil de saída Conde. Transponder 5162, controle Salvador 1208. Boa noite, 64, muito grato. Então, Limax 3, rotejamento correto. Livre acionado no pátio 3, chame pronto para o táxi. 2067 para o táxi, temos 038 a bordo, 3:54, alternando Galeão. Gente, gol 2067. Táxi via pátio 1 no Índia. No ponto de espera, chame a turma no 895, ajuste no 015. Gente, via Índia, no ponto de espera 1895, obrigado, 2067, confirmo. Solo, Oceano 6213. Oceano 6213, coordeno com a equipe de solo Boeing da Gol liberando o setor retaguarda e livre acionamento sem pronto para o táxi. Pois a aeronave da Gol, está autorizado, vai chamar o táxi 6213. Papá Romeu Juliette, November with ground, go ahead please. At November East, confirm it. Would you like to take off from runway 10 or 17? Just really at November East, stand by a minute. Gente, voando cancelado zona 534, desse para 1.000 pés, com ajuste 1015, proda rotatória, Vita Tchelhotel. Para 1.500 na proda rotatória, Vita Tchelhotel. 1.000 pro da rotatória. Hotel. Disposição 4 Lima, é isso? Afirmo, 4 Lima. Obrigado. Pode estabilizar. Direto Duna, descendo para 2.000 pés, depois estará estabilizado, 2.2.3.0. O 2.0.67, próximo ótimo, espera pronto. O decimal 4.5, alterno no 2.6, decimal 8.5. 2.5, 4.5, 2.6, 5.4. To depart, left turn. Como depart, Mike Oscar, and Lenin transition. November Echo, November India, Mike. Call code 5113, depart control frequency 120.80. Juliette, November risk, read back is correct. Mike information. From now on, call 118.95. Have a nice flight. Solo Salvador, o Xanier 6254, está no 09, coordenar o pushback no momento. Posicionamento 6254, aguarde. 6254, aguarde. Para o táxi, o Xanier 6213, 140 a bordo, 3:30 de autonomia, alterna cantina. Gente, Xanier 6213, táxi via Pátio 1, Índia. No ponto de espera, chame turno no 895, ajuste no 015. Pátio 1, Índia, ponto de espera, chamar turno 1895 com 1095, Xanier 6213. Em Informo que a Infraero mudou sua posição agora, ok? Para 2 Romeu. 2 Romeu, é, então já estamos com o balizador à vista aqui, obrigado. Ok. Para 6254, solo. Prossiga. Oxana 6254, coordene com a equipe de solo que após passagem do tráfego da companhia retaguarda tem livre acionamento e chame pronto para o táxi, portão 09. Acompanha a sua posição da outra aeronave? Ela está taxiando agora, passando através do 10. E após a passagem da aeronave, autorizado para o deck acionamento, chamará para o táxi, 6254. Juliette Oscar Whisky, decolagem autorizada, 130 graus, 09 nós. O 2067, decolagem autorizada no 0, no 30 grau 09, nós mantém a reta até 3.000 pés. Salvador, bom dia, Oceaneara 62, uma pessoa se aproximando da parte de mídia, totalmente pronto para decolar. Thank you, Oceaneara 62, 13, ao atingir o ponto de espera está livre ingresso e mantenha a posição, aguardando a transição para iniciar a decolagem. Entendeu que no ponto de espera vai alinhar e manter, Oceaneara 62, 13. Oscar Whisky decolou os 40, chama o controle 120.8. 1208, Juliette Oscar Whisky. Gol 2067, decolou os 40, 128. 128. Juliette November Whisky, go ahead. Radar, mantenha 3, a proa até 3.000 pés, após 3.000 pés, direto Leda. 3.000 depois Leda, 2067. Juliette Oscar Whisky. Juliette Oscar Whisky, contato radar, direto Árvore da Presente. Árvore da Presente, possibilidade de a gente se aventurar a gente para a final do... Nossa intenção é fazer cheque do VOR e ILS, ok? A gente necessita vetor para cheque do equipamento da morte. Afirmativo, senhor. A gente está presente, vetoração para o sequenciamento e cheque, curva à direita na proa 275. Seu limite, QD Mike. 120 Simbra. 275 limitado pela 275 de Simbra? Negativo, limitado pelo QD Mike 070 de Simbra. 070 de Simbra mantém quanto? 2.000 pés? Ele mantém a 2.000 pés, o Juliette Oscar Whisky. Foi isso. Visão com campo, Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, torre no 895. 1095, grato. DCT destino, aguardando transferência controle, Mike Juliette Romeu. Estou passando o Vitor Charlie Hotel, 1500 pés na pronta rotatória, solicita se possível o circuito para 1-0. Vitor Charlie Hotel, reporta a rotatória. Repórtera. Já está estabilizado visual 2230, passarelo. Passarelo 2230, ciente, complete a aproximação, chame torre 118 decimal 95. 295, boa, 2230. Boa. Ciente, o Oceania 6254, tá? Se via parte 1 no Índia, no ponto de espera, chame torre 1895, ajuste o 0 no 5, bom voo. Ponto de espera do 90, 295, se via parte via parte no Índia. 2 e 4. Passarelo 2230 estabilizado e ele é satisfeito ao nosso. Ciente, passarelo 2230, continua a aproximação, aguardando autorização. Continuando, aguardando autorização 2230. O Pitocelli até tem condições de dar presente e ingressar no ponto médio da perna do ventão na 0, mantendo no mil pés. Afirmativo, mil pés, Pitocelli até. Sim, ingressa no ponto médio da perna do ventão na 0, aguardando autorização para girar base. Ciente, Vitor Cedatel. CD Mike 090, Simbra. 605, Vitor Cedro 095 de Simbra. Mike Filete, meu. Reportará em mais 2 minutos, Mike Filete. Oxenai 6213, Ecolos 44, 128. 20198, Oxenai 6213. Salvador, bom dia. Oceaner 6213. Oceaner 6213, contato radar, suba para nível 360 direto Leda. 360, tá voando Leda 6213. Possibilidade de Wairubi, tá presente? Guarde coordenação 6213. Ok, tá presente voando Leda 6213. Bate coordenação com o Ilhaus, o 4463. Confirme posição, e o COV? E o NEP. E o NEP, aguarde. 1-0, vento 1-2-0 graus, 9-9. Toma o tráfego à esquerda da aproximação, não era interferir, é um Papa Alfa Tanco 4. Afirmativo, foi sobre modulado, 2230, está autorizado o posto? Afirmo, 1-2-0 graus com 9-9. Gente, está avisado ao contraste, 2230, passarela. 2 Salvador, boa tarde, Oceaner 6254, ponto de espera 90, pronto. Gente, mantém ponto de espera, Oceaner 6254. 6254, mantém. Batango, Vitor Tchelli, até o ingresso da presente na final na 0, aguardando autorização de pouso. Ok, ingresso na final da 1-0, o Vitor Tchelli até. O controle igual 2067, podia coordenar a bote lá para frente, para estar mais armazém? Tem um ativo, vai. Obrigado. Visual com LC, vai para pouso mais, que vai comer. Sente, frequência livre, bom dia. Isso, bom dia. Chega. Gente, Vitor Hotel Delta, sem interferir com as aproximações da pista 1-0, ajuste em Salvador 1-0-1-5. Suporte visual com o campo. Papa Papa Lima, Golf Delta, Golf 99, descend to...